Paulo Figueiras sucede a Paulo Figueiras. Tudo resolvido e o fumo branco acabou por acontecer nesta sexta-feira. Não há duas sem três, esta é a terceira, portanto, o que é que eu posso dizer? Estão salvaguardados todos, tudo aquilo que era a vossa preocupação. Salvaguardados os interesses do clube, o nome do clube e a continuidade do clube para já por 5 anos nesta parceria com esta empresa. Sim, isso era aquilo que nos preocupava, era termos parceiros ou arranjar um parceiro que nos garantisse para já a existência da equipe sénior e depois a sustentabilidade do clube. Isso foi garantido e avançámos com uma lista porque achávamos que o Futebol Clube do Alvorada do Hospital, a equipa sénior, acabara, a equipa do concelho, a equipa da cidade, o nome do Alvorada do Hospital não ir, por exemplo, aos Açores, seria muito mau para o concelho. E nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e graças a Deus conseguimos chegar a bom porto. Esta é uma parceria com os séniores, isso foi bem vincado. Quanto à secção de hóquei não tem qualquer tipo de problema, porque já está estruturada e ficará o Paulo Mota, que é assim que é conhecido, à frente da secção. E, naturalmente, toda a camada de júniores ficará, enfim, com aqueles elementos que agora até aqui trabalharam, como o caso do Vítor e do professor Albano, e tudo isso está tudo já definido. Sim, o professor Albano é o coordenador do futebol todo jovem. Todo. É ele a pessoa responsável máxima. Isso estava definido, não vai haver qualquer mexida nesse sentido. Aquilo que os parceiros nos dizem, se nós necessitarmos de ajuda deles para melhorarmos, imagino os júniors, ou melhorar algumas, imagino uma carrinha que eles possam ajudar a comparticipar, é evidente que são ajudas que nós podemos vir a ter. Agora, mas não vai alterar rigorosamente nada a estrutura do futebol, de jovem. Esta parceria começa hoje já, eles, pelo que também foi dito nesta Assembleia, já parte da equipe, ou pelo menos parte da espinha dorsal desta equipe, está mais ou menos estruturada. É assim, sei que tem andado no terreno, esta empresa também com vocês tem andado no terreno também na contratação, ou pelo menos elementos, ou essa é uma parte que eles agora vão trazer para se juntar àqueles que, do concelho, por aquilo que me apercebi, vão ficar cá jogadores, alguns do concelho e da região. Não, eu já falei com cerca de 8 a 9 atletas do nosso concelho, porque eles também querem que nós tenhamos jogadores do concelho, por todos os aspectos e mais alguns, não só pela qualidade que os atletas também têm, mas também para ter jogadores da terra, que é importante termos jogadores da terra, e é evidente que eles têm atletas da empresa que estarão falados no sentido de nós na segunda e terça-feira vamos estar nos 2 dias em reuniões no sentido de fazermos o plantel para a próxima época. Mais ou menos datas definidas para quando começam os trabalhos? Dia 23. Quanto a treinadores? Não temos. Irá ser definido pela empresa.